Portal do Arrocha. Se não acha que tá tão tarde pra fazer essa ligação covarde, tô sabendo sim da sua grande novidade. Vai casar, tô feliz de verdade. Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor da despedida. Olha, eu não era bom assim em português, mas o ponto final eu sei direitinho. Quando eu tirei você da minha vida, a tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar. Conhecendo bem teu amor, tô torcendo pra não ir contar tudo que você anda falando, pra mostrar que você é de verdade. Dessa vez não me falta coragem, já passei por cima da saudade. Acho que é melhor você desligar. Vá que amanhã eu apareça por lá. Sofra bebendo, mas não sofra chorando. É o The Love, bebê. Mas peraí, tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor da despedida. Olha, eu não era bom assim em português, mas o ponto final eu sei direitinho. Quando eu tirei você da minha vida, a tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar. Conhecendo bem teu amor, tô torcendo pra não ir contar tudo que você anda falando, pra mostrar que você é de verdade. Dessa vez não me falta coragem, já passei por cima da saudade. Acho que é melhor você desligar. Vai que amanhã eu apareça por lá.